retrato, pra não te dar o gosto de me ver chorando por você. Só que eu não posso te ver na minha frente, que a realidade é bem diferente. É a desculpa do escândalo, já tá manjada realmente. Então eu assumi que não te esqueci. Tá tudo bagunçado sem você aqui. Errei por falta de maturidade, não vou mentir. Então eu assumi que não te esqueci. Tá tudo bagunçado sem você aqui. Errei por falta de maturidade, não vou mentir. Tô morrendo de saudade. Pedaço por pedaço, tirei a sua foto do porta-retrato, pra não te dar o gosto de me ver chorando por você. Só que eu não posso te ver na minha frente, que a realidade é bem diferente. É a desculpa do cisco no olho, e a tá manjada realmente. Então vou assumir que não te esqueci. Tá tudo bagunçado sem você aqui. Errei por falta de maturidade, não vou mentir. Então vou assumir que não te esqueci. Tá tudo bagunçado sem você aqui. Errei por falta de maturidade.